sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora mais um campeão de audiência. Aumente o volume do seu rádio. Está entrando no ar o programa Gerar da Unidade, ao vivaço para você nessa sexta-feira. Chegamos, enfim, sextou, sexta-feira maravilhosa, sexta-feira ensolarada. Que maravilha que Deus nos dá para você que está chegando agora. Bom dia! Iniciamos o programa Gerar da Unidade, lógico, visando a palavra de Deus e a palavra Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz: portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, a palavra de Cristo. Isto aí, a fé, ela vem por você se alimentar da palavra. E nesta sexta-feira, enfim, sextou, nós estamos felizes, alegres, porque o Senhor nos deu um dia maravilhoso em sua presença. Temos aí uma manhã agradável, agora 18, 19 graus, solzão chegando. Olha aí, um dia assim maravilhoso, aonde Deus nos deu condições de passarmos pelo meio da semana e podermos chegar ao final da semana, sexta-feira, linda manhã, manhã linda demais. E eu, apóstolo Adonai Luiz Souza, estou com você ao vivo aqui pela Rádio Unidade Digital. Ao vivo. É verdade, ao vivo, juntinhos pelo www.icaunidadecorpo.com.br e também pelo nosso aplicativo. Você ainda não tem o aplicativo da rádio? Ah, fala sério, hein? Não, vai lá na Play Store, digite Rádio Unidade Digital, Rádio Unidade Digital, e vai aparecer o nosso mascote, e você vai baixar o aplicativo e vai estar conectado 24 horas por dia na melhor rádio do Brasil, do mundo, aonde você estiver, seja aqui no Brasil, seja no exterior, você pode acessar a rádio pelo aplicativo e pelo site, e estar inteirado com tudo aquilo que tem de bom e de melhor, né, do melhor na presença de Deus. Eu estou muito feliz, estou muito alegre, porque Deus tem nos dado um tempo assim poderoso na sua presença. Eu vou te dizer uma coisa, eu estou muito feliz porque eu já comecei o dia louvando a Deus, inclusive os canarinhos lá da minha casa louvando a Deus. A bispa Juliana Souza, a minha esposa, me mandou, gente, um vídeo, tá lá no Facebook dela, a rede social dela, o Face, pode acessar lá, Juliana Souza. E olha só, eu fiquei muito feliz, gente, por causa disso aqui. Olha só que coisa linda. Como é que a gente começa a nossa manhã aqui no programa Gerar da Unidade? A gente começa com muito louvor, é verdade. E eu vou te provar isso aqui, ó. Que coisa linda, ó. Eu vou te provar aqui, só, produção, ajuda aí, porque o negócio tá estranho aqui, viu? Ó, mas olha só, que coisa linda, gente. Tem como você não começar o dia assim? Olha que canto bonito de passarinho. A palavra de Deus fala que tudo tem fôlego, louvo é o Senhor. E eu estava contando numa palavra na nossa igreja quarta-feira sobre isso, né? Uma cena que eu vivi, gente. O meu pai me mostrando, dizendo para mim que até os pássaros louvam ao Senhor. E eu lembrei desta cena que o passarinho começou a tocar, a cantar, né? E olhava para o céu cantando, coisa linda. E agora a gente se depara com este presente de Deus, onde a minha esposa pôde filmar e compartilhar com todo mundo aí esse canto lindo, maravilhoso. Então, para começar o programa Gerar da Unidade, junto com esse passarinho, nós vamos louvar a Deus com Paulo César Baruch, trazendo louvor maravilhoso. E este louvor, quero louvar-te. Você está no programa Gerar da Unidade. Vamos louvar, vamos exaltar o Senhor. Programa Geral da Unidade no ar. Segunda a sexta-feira, 10 horas da manhã até meio-dia. Paulo César Baruque, quero louvar-te. Como os pássaros, vamos louvar. Bom dia. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Teu querer, tua graça conhecer. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder, Senhor. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te. Conhecer, amar-te. É impossível não ouvir. Você ouviu aí, Paulo César Baruque, quero louvar-te, o nosso passarinho louvando a Deus. E agora chegando banda Trini, Vencedor. Bom dia, sai da cama, levanta, sextou, vamos louvar, vamos celebrar a Deus. Programa Geral da Unidade no ar, avisa aí, estamos juntos. Sou o inimigo, é o perdedor. Sou o inimigo, ele não tem poder. A minha força está no Senhor. Sou poderia vencer. Fazendo o mundo conhecer. Que ele é o rei dos reis e Senhor do Senhor. Seu fé, o inimigo é o perdedor. Sou o inimigo, ele não tem poder. A minha força está no Senhor. Sou poderia vencer. tentaram me derrubar. Esse é o jovem ao redor, diziam me amar. Triste e ferido, pensei em desistir. Acreditei, perseverei e venci, tô aqui. Sempre guerreiro valente, perseverando eu sigo em frente. Atrás de um sorriso escondo o inimigo. Nos abraços, das joelhos, corri perigo. Os lábios são puros, o coração é enganoso. A pele é de cordeiro, mas por trás é lobo. Agulha contaminada, todos apodrecidos. Envergonhado e confundido serão meus inimigos. Consciente, eu sigo em frente, sempre guerreiro valente. Amar, acreditar, realizar, perseverar. Porque as lutas vão continuar, vão continuar. O inimigo se levantou contra nós. Milagre, seu amor, foi afogado. Mas ele não conseguiu nos vencer. Com pessoas ao meu redor, estive decepcionado. Almociladas quis nos destruir. Pela família que eu amava, fui abandonado. Fez embaraços, tentou nos impedir. Fui afogado, com pessoas ao meu redor, estive decepcionado. Pela família que eu amava, fui abandonado. Mas o belo meu amor estava do meu lado, sendo gente correndo os reis, seja louvado. O sofrimento na minha vida serviu de professor. O vale engrandecido seja o nome do Senhor. Passei angústias e muita dor. Hoje o meu vai manter o trono do Senhor. Na diversidade, na alegria ou na dor, sou mais que vencedor. As lembranças tristes permanecem na memória, tantos transformados em gritos de vitória. Você pensou que eu estava derrotado, tô de pé abençoado por Deus encorajado. Acreditei, perseverei e venci, tô aqui. Sempre guerreiro valente, perseverando eu sigo em frente. Atrás de um sorriso escondo o inimigo. Nos abraços, das joelhos, corri perigo. Os lábios são puros, o coração é enganoso. A pele é de cordeiro, mas por trás é lobo. Agulha contamina. A frequência dos grandes sucessos. Chegando agora, Brain It Boom. Praise Over Problems, louve sobre os problemas. Sexta-feira, muito louvor aqui na Rádio Unidade Digital, programa Gerar da Unidade. Nothing's beyond him, his name is Jesus. His name is Jesus. So praise will be my response. Praise will be my response. Tell my future, my God has got this. He's my provider, he'll never leave us. The enemy's under my feet, the enemy's under my feet. I praise you cause Lord I believe that Jesus set me free. Now whether I feel it or not, I praise you with all that I got. You are my God and my rock, someone turn that praise up. Turn it up. I tell my issues how good my God is. He is my freedom. His name is Jesus. His name is Jesus. So praise will be my response. Praise will be my response. Yeah. I'm facing giants. What they don't know is they about to find out. The enemy's under my feet, the enemy's under my feet. I praise you cause Lord I believe that Jesus set me free. Now whether I feel it or not, I praise you with all that I got. You are my God and my rock, someone turn that praise up. We lift Jesus up, and the walls come down. We lift Jesus up, and the walls come down. one turn that praise. Yeah. The enemy's under my feet. The enemy's under my feet. I praise you cause Lord I believe that Jesus set me free. Now whether I feel it or not, I praise you with all that I got. You are my God and my rock. Someone turn that praise up. Alcançando o nível máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência tá lá embaixo. Você ouviu então o Planet Boom, Praise of Promise, Louve sobre os problemas. Chegando agora, Mauro Henrique, Aonde Está Deus? É muita música boa, louvor ao nosso Deus. Sextou, você não tá no programa Gerar da Unidade. Participe, 21 987 86 1298, e nós colocamos a tua participação ao vivo aqui na Rádio Unidade Digital. Bom dia. Coração de pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, casa abandonada, vazio. O que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está? Pergunta, ninguém responde: onde está Deus? Onde está Deus? Onde está mais sucessos. Agora você ouve Viagem Certa. Dicas para uma viagem segura com o seu carro. Vai viajar para uma região metropolitana? Então programe-se para evitar os horários de pico no trânsito na região, pois caso contrário, sua viagem pode demorar muito mais que o esperado, além de muito estresse. De preferência, circule antes das 7 da manhã, ou das 13 às 16, ou após às 20 horas. Você ouviu Viagem Certa. Dicas para uma viagem segura com o seu carro. Ô amigo, como é que eu faço pra chegar na 15? Ah, você quer chegar na 15? Pô, é fácil, ó. Você sabe onde fica aquela padaria? Como é que é o nome aí? Perto da loja do fio da... Como é que chama aquela loja lá, rapaz? Bom, você pega aquele muro verde em frente ao mercado do... Que fica aí perto daquele negócio que vende foto aí do... Não, ó, peraí. Fica mais fácil pegar aquela farmácia do coisinho. É droga... Ô, droga, esqueci o nome da farmácia, rapaz. Faz o seguinte, você chega até a Rua do Comércio, você segue mais uma, já é a 15. Se a sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie no rádio. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Mais, muito mais alegria. Mais alegria. Estamos de volta com o programa... Gerard da Unidade, ao vivo para todos, aqui diretamente da Rádio Unidade Digital, aqui diretamente de Maricá, Itaipuaçu. Ó, Itaipuaçu, Maricá, quase confundi tudo, produção, o negócio tá hard aqui hoje, meu pai do céu. Mas enfim, você ligadinho aqui na Rádio Unidade Digital, você pode participar. Olha só, o programa Gerard da Unidade vai de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 10 horas da manhã até o meio-dia. E nós temos a reprise do programa Gerard da Unidade a partir das 22 horas. Ou seja, é 10-10, tudo ok, totalidade, né? Então você pode participar, enviar o teu áudio, teu oferecimento. Se você quiser pedir música, você pode pedir. Se nós estivermos aqui na programação, já tudo bonitinho, nossa playlist, nós vamos lançar e vamos atender o teu pedido e a gente vai tocar a música que você quer. Porque este programa está sendo feito ao vivo. Viu? Gostou da voz aí? Vou repetir para você. Ao vivo. Ao vivo. Para todo o Brasil, o mundo, através da Rádio Unidade Digital. O telefone é o 21-DDD-21-987-86-1298. 987-86-1298. Você vai enviar para a gente o seu áudio, o seu oferecimento, seu abraço, seu beijo e tudo mais para a pessoa que você ama, para a tua família, para a igreja. Você que é de outra igreja pode participar? É lógico, você deve participar. Não importa, porque a Rádio Unidade Digital é uma rádio para todas as igrejas. Nós ministramos a palavra de Deus cantada. Nós trazemos a maior diversidade de estilos e louvores ao nosso Deus. Então, você pode participar? Pode sim, eu tenho certeza. Você vai gostar muito da Rádio Unidade Digital. Então avisa para todo mundo aí. O programa Gerard da Unidade está no ar. Então anota o telefone, 21-987-86-1298. Participe em nome de Jesus e nós vamos colocar no ar, né, tudo aquilo que você está desejando aí, oferecimento em nome de Jesus. Por falar nisso... Nós temos ouvinte no ar, sabia? É. Ouvinte no ar. Vamos lá. Agora parou, tava ouvindo a rádio, tá vendo? Vamos lá. A paz do Senhor, apóstolos, bispo. E Deus venha continuando abençoando a vida de vocês. Gente, a Elaine! Livrando, prosperando. Amém. A rádio gerar. Que se torne cada dia bênção nas nossas vidas. Amém. É muito bom mesmo a gente ficar louvando, ouvindo. Eu queria um louvor. Aquele assim, os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais glória a Deus, pudesse Elaine. Imaginar. O Criador vem e uma flor a brotar. Olhai, olhai, olhai, os rios dos campos. Mercerem, demais eu esqueci. paz do Senhor e beijo, um bom dia. Glória a Deus, glória a Deus. Deus te abençoe, Elaine, poderosamente. Que o Espírito Santo de Deus venha encher você em nome de Jesus e toda sorte de bênçãos espirituais, né? E atendendo o pedido dela, nós vamos tocar no quadro Melodias Inesquecíveis. Inesquecíveis. Melodias, o quê? Melodias Inesquecíveis. Então, atendendo ao pedido da nossa querida ouvinte Elaine, nós vamos tocar o louvor Galhos Secos da banda Êxodos. Essa saudade maravilhosa. Nos calhos secos. linda demais, banda Êxodos, Galhos Secos. Mais, muito mais alegria. Mais alegria. Chegando agora a canção belíssima, quando eu falo que a Rádio Unidade Digital, ela tem, na verdade, muita diversidade. A gente vai apresentar para você agora uma canção linda chamada O Vento, cantando João Alexandre, uma bossa nova linda para Jesus. Ah, nessa sexta-feira gostosa demais, ensolarada, essa canção eu ofereço para você. Programa Gerar da Unidade. O vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele vem, e nem para onde ele vai no seu caminho. Vai dar ondas ao mar, levar a jangada a pescar, ou se vai fazer trabalhar o menino. Assim também viverá aquele que quiser andar ao lado de Deus e fazer sua vontade. Hoje estará por aqui, quem sabe amanhã. Amanhã vai partir, mas onde estiver é feliz de verdade. Agradecido em tudo, sabendo que Deus é maior que a vontade dos homens e todas as forças do mundo, e seu amor mais claro que a estrela do céu, mais doce que um favo de mel e mais que o abismo do mar. É profundo. Agradecido em tudo, sabendo que Deus é maior que a vontade dos homens e todas as forças do mundo, e o seu amor mais claro que a estrela do céu, mais doce que um favo de mel, e mais que o abismo do mar. É profundo. O vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai no seu caminho. Assim também viverá aquele que a Deus se entregar e nunca jamais vai andar tão sozinho, tão sozinho, tão sozinho. Demais, linda demais essa música. João Alexandre, O Vento. Bom dia. Baixe seu aplicativo da Rádio Unidade Digital na Play Store. É simples, só colocar a Rádio Unidade Digital e escutar a melhor rádio do Brasil. Também pode nos escutar acessando nosso site www.icaunidadecorpo.com.br. Rádio Unidade Digital, 24 horas conectando Jesus ao seu coração. Continue ligado. Já, já, mais sucessos. No ar. É coisa de louco! Não dá pra acreditar! Parece mentira, mas não é. Um cidadão norte-americano foi batizado com o nome de Santa Claus, que é Papai Noel em inglês. Santa mora no Alasca, na cidade chamada North Pole, Polo Norte em inglês. E chegou a ter a sua conta suspensa no Facebook, pois duvidaram do seu nome. E ainda mais que morasse no Polo Norte. Mas é tudo verdade. E não é história de pescador, não. Acabou. É coisa de louco! Não dá pra acreditar! Você tá ligadinho no programa Gerar da Unidade. Estamos juntinhos com você chegando agora. Israel Houghton, Es Tiempo Nuevo. Sai daí não, voltamos já já. Es tiempo nuevo, nuevo día también. Unción fresca. A mí y mi familia pues es tiempo nuevo. Es tiempo nuevo. Si no lo sabes ya es tiempo de tu júbilo. Tu precio el pagó tus hijos. Libertad es disponible para ti. Solo ven y pruébalo. Es tiempo nuevo. Es tiempo nuevo. Es tiempo nuevo. Nuevo día también. 24 horas com você, com você, com você. A Rádio Unidade Digital é uma rádio cristã, apostólica e que traz o melhor conteúdo de música gospel internacional e nacional contemporânea para que você possa ser edificado com aquilo que é o melhor, com excelência, na pessoa de Cristo Jesus, na adoração e louvor ao seu nome. E por falar nisso, você já baixou o aplicativo da Rádio Unidade Digital? Ainda não? Olha, a dica é a seguinte, vai na Play Store sem demora, vai lá agora, digite Rádio Unidade Digital e logo vai aparecer para você o mascote, o Uni. E lá você vai clicar e vai baixar o aplicativo. E se você quiser ou preferir, você pode também nos ouvir pelo www.icaunidadecorpo.com.br. Vai lá, aproveite. Rádio Unidade Digital, 24 horas por dia, conectando Jesus ao seu coração. Estamos de volta com o programa Gerar da Unidade, juntinho com você aqui pela Rádio Unidade Digital. E diz aí, como é que você tá? Você tá bem? Como é que tá as coisas? Você está conseguindo produzir? Está conseguindo avançar? Sabe que muitas vezes os obstáculos, na verdade, revelam potenciais. Eu não sei se você sabe disso, né? Muitas vezes as pessoas acreditam que obstáculos são colocados para nos parar, mas às vezes eles nos potencializam. Imagina, o que seria de Davi se não fosse Golias? Né? A gente sempre comenta isso. O que seria de Davi se não fosse Golias? Se Golias não aparecesse naquele momento com mais 4 gigantes e mais o exército filisteu para afrontar o exército do Senhor, o povo de Israel, certamente Davi não ia aparecer, né? A força que havia nele, o poder de Deus e o Deus Todo-Poderoso não iria levantar Davi para vencer o maior inimigo dos filisteus, aliás, o inimigo do povo de Israel, o maior inimigo, no caso, adversário dos filisteus, que era o próprio Golias. Então, assim, você precisa entender que certas batalhas e lutas acontecem porque Deus tem propósito nelas. Se você está passando hoje por uma grande luta, não baixe a cabeça, levante-se. Sabe? Não fica com pensamentos de tristeza, de pessimismo, tá tudo ruim. Não, levanta a cabeça, porque Deus é contigo. E eu quero te convidar para você estar conosco nesse domingo, no culto da Unidade da Família, no horário das 18h30, aqui na Igreja Cristã Apostólica Unidade Corpo, aqui em Itaipuaçu, Maricá. Rua Professor Cardoso Menezes, quadra 119, lote 21, aqui em Itaipuaçu, Maricá, antiga Rua 1, tá bom? Em nome de Jesus. Eu vou trazer uma canção lindíssima, chegando pra gente, Ivanilson Pontes, Pretendendo Te Merecer, canção gravada ao vivo aqui na Rádio Unidade Digital. E logo após eu vou trazer pra você um motivacional na voz do nosso querido Augusto Cury, falando acerca de calar a dor do suicídio e depressão. Não sai daí que nós voltamos já já, em nome de Jesus. Você tá no programa Gerardo da Unidade. Ivanilson, Pretendendo Te Merecer. Bom dia. Eu tenho Deus que merece muito mais que uma simples canção. Não me deixa voltar atrás com a minha decisão. Quero te louvar, meu grande Pai, com louvores de um cristão. Recebe, Jesus. Senhor, eu quero ser seu filho amado, andar correto e ao teu lado, pretendendo te merecer. Vida, olhem só que coisa linda. Quem sou eu pra ter você como Pai? Senhor, sei que os seus anjos estão aqui rondando ao meu redor. A Bíblia diz que o cristão que a ti seguir nunca mais estará só. Canta! Senhor, eu quero ser seu filho amado, andar correto e ao teu lado, pretendendo te merecer. Senhor, que me deu forma e me deu vida, olhem só que coisa linda. Quem sou eu pra ter você como pai? Jesus, recebe o nosso louvor, nossa adoração, pois é pra tua honra e tua glória. Os anjos estão aqui, rondando ao meu redor. A Bíblia diz que o cristão que a ti seguir nunca mais estará só. Senhor, eu quero ser seu filho amado, andar correto e ao teu lado, pretendendo te merecer. Coisa linda, quem sou eu pra ter você como pai? Aleluia! Sua rádio na internet. Eu tô ouvindo. Sentia inferior por ser diferente e me achava feia. Isso fazia com que eu me cortasse. Eu planejava, né, o suicídio. Muitas pessoas são escravas do que os outros pensam e falam de si. Elas não são livres, não conseguem respirar prazer de viver quando são excluídas, rejeitadas, criticadas. Eu já não lia, eu não escutava mais músicas, eu já não saía praticamente de casa. E aí foi na onde que eu também desenvolvi depressão. E já chegou a vez de chegar na varanda e pensar, uma hora vai ser a minha, daqui eu vou pular. Não tinha mais alegria ver minhas filhas brincando, não tinha mais alegria na minha esposa. E aí começava a vir pensamentos de autodestruição. Na verdade, quem pensa em morrer pensa porque está vivo, e todo pensamento é uma homenagem à vida. Eu estou aqui porque estou preocupado com você. Eu me importo com você. Isto é sincero. Você tem de ter plena certeza que neste programa Você é Insubstituível, uma vacina emocional contra os suicídios, você é o ator principal, ou atriz principal, não sou eu. Talvez você foi traído por alguns colegas, falaram mal de você injustamente, ou então talvez você não se sinta bela ou belo, porque o padrão ditatorial de beleza imposto pela sociedade é cruel. Talvez você seja alguém com muitas mágoas, quantas mágoas estão depositadas dentro de si. Talvez você olhe para a sua história e desenvolve uma falsa crença. Eu não fiz nada de importante. Eu sou alguém insignificante. Este projeto foi construído para levar você a transformar os dias mais tristes da sua história nos capítulos mais importantes da sua vida. Papai e mamãe morávamos num quarto, um pequeno quarto. Mas a pobreza, nem de longe, foi um grande problema. Pelo contrário, me estimulou a socializar, a me reinventar. Mas quando eu fui para a escola, os problemas começaram. Havia um garoto que todos os dias, quase, batia na minha cabeça e eu ia chorando para casa. A escola, que deveria ser um oásis para que eu pudesse aprender, se tornou um canteiro de estresse. A humilhação, a rejeição, hoje nós chamamos isso de bullying. Naquela época, não tinha esse nome, mas a dor era tão cálida e penetrante como hoje. No ensino médio, eu era a segunda nota da classe, de baixo para cima. Vivia desconcentrado, pensando em muitas coisas em outro planeta. Meus colegas diziam que eu só tinha um caderno e nada escrito. E eu me arrisquei a dizer, eu quero ser um médico e um cientista. Silêncio geral. Depois vieram os deboches. E eu comecei a estudar 12 horas por dia, porque eu queria transformar o deboche em crescimento, lágrimas em sabedoria, crises em ganho. E entrei na faculdade de medicina. Mas quando estava no segundo ano, para o terceiro ano, mais uma crise importantíssima. Eu desenvolvi um quadro depressivo. Perdi o prazer de viver. Eu era hipersensível. Pequenos problemas tinham um impacto muito grande. Eu não conseguia gerenciar os meus pensamentos perturbadores. Eu não conseguia me encantar com a vida. O que você faz quando dentro de você, você experimenta um terremoto emocional? Desiste de viver? Se entrega? O ideal é nós procurarmos um profissional de saúde mental, como um psiquiatra e um psicólogo. Mas naquela época, procurar um profissional era um vexame, uma vergonha. E infelizmente, eu não procurei. Mas eu procurei algo que me ajudou muito. O mais importante endereço, o endereço que poucos encontram ao longo do traçado da sua história. Um endereço dentro de mim mesmo. Eu comecei a me perguntar, quem sou? O que sou? Por que não consigo controlar meus pensamentos perturbadores? Por que sofro por antecipação? Por que minha emoção é terra de ninguém? Uma rejeição, uma crítica, uma exclusão invade-me e me infecta. E eu escrevia todas as perguntas e procurava as respostas. E ali, a minha dor se tornou a minha mestra. Há um tesouro dentro de você que você não imagina. Há ferramentas incríveis que você pode usar para escrever os capítulos mais notáveis da sua história, mesmo quando o mundo desaba sobre você. Alguns editores me consideram o médico psiquiatra mais lido na atualidade em todo o mundo. Mas o que muitos não sabem, que eu sou um dos seres humanos que mais chorou. Não são os aplausos que eu recebo que sustentam a minha história. São as lágrimas que eu chorei, as rejeições que eu tive. São as perdas que eu sofri. Não tenha medo quando você estiver no deserto. Não tenha medo quando as pessoas te vaiarem, te excluírem e te criticarem. Não tenha medo do caminho. Tenha medo, sim, de não caminhar. Vamos falar agora da sua história. O que tem te levado ao desespero? O que tem te levado a crises emocionais? Quais são as causas que têm conduzido você a asfixiar seu prazer de viver, seu encanto pela vida e, por vezes, ter ideias de tirar a sua própria existência? Lembre-se, você quer sempre viver. Você tem fome e sede de se reinventar. Talvez não saiba. Mas quais são as causas psicossociais que têm levado você ao caos? Alguém te abandonou? E daí? Se te abandonou, você deve saber que se a sociedade me abandona, a solidão é suportável. Mas se eu mesmo me abandono, ela é intolerável. Alguém te criticou? Te excluiu? E daí? Tua paz vale ouro. O resto é insignificante. Alguém cuspiu no seu rosto? Use a saliva para enriquecer a sua história e não para você detestar a vida e fomentar atos de vingança. Porque o ódio, a vingança, a raiva faz mal em destaque ao próprio hospedeiro. O que tem te conduzido você a achar que não vale a pena viver a vida? Bom, eu quero te dizer de maneira clara e convicta, dentro de você, desde quando o relógio da vida começou a contar a sua história, você é profundamente apaixonado pela vida. Talvez você não saiba, mas você tem uma biografia genética e existencial incrível, borbulhante, encantadora, e tem ferramentas dentro de você que, se aprender a usá-la, você nunca mais será o mesmo. Por isso, nunca se esqueça. Segundo a tua biografia genética, há um desejo incontrolável para continuar a sua existência. E você, ao fecundar o óvulo, começou a entrar num processo de multiplicação. Milhares de células nas primeiras horas, milhões nos primeiros dias, bilhões e depois trilhões. Formou um coração, os dois pulmões, tantos órgãos. 10 trilhões de células constituem um corpo humano médio e nenhuma delas está preparada para morrer. Por isso, quando uma pessoa pensa em tirar a sua vida, existe uma leve taquicardia, aumento da frequência respiratória, nuvens de moléculas clamando: não morra. O coração começa a bater mais forte, dizendo: eu fui teu escravo, bombardeei sangue milhares, centenas de milhares, milhões de vezes para que você tenha uma vida sustentável. E agora você quer me silenciar? Toda a sua genética clama para que você se reinvente e nunca desista de viver, mesmo quando o mundo desaba sobre você. A vida é um contrato de risco. Ganhar e perder, ser aplaudido e vaiado, ser encorajado e excluído faz parte da nossa história. Por favor, não biografe a sua história de maneira inadequada. Quando você parte, quando você experimenta as emoções mais angustiantes, porque elas te tornam seus alicerces. Antes de namorar alguém, você tem de saber que você deve namorar a vida. Porque se você não namorar a vida, não tiver um romance com a sua própria história, você nunca conseguirá amar, de fato, de forma inteligente e sustentável, as pessoas que estão ao seu redor. Você precisa marcar um encontro com uma pessoa muito importante, que talvez você tenha abandonado ao longo do traçado da sua própria história. Você mesmo. Se você tem dores de cabeça, dores musculares, nó na garganta, é porque teu corpo está suplicando, através desses sintomas psicossomáticos, que você mude o seu estilo de vida. Brinque mais, inclusive com os seus erros, que são suportáveis, com algumas atitudes estúpidas que nós temos, para que você relaxe. É por isso que há muitos miseráveis morando em palácios. Tiveram sucesso empresarial, mas não tiveram sucesso de fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. É por isso que, na atualidade, as pessoas que vivem nos celulares, horas a fio, enviam mensagens e os outros não dão like, tem um ataque de ansiedade, tem uma necessidade neurótica de corresponder às expectativas dos outros, perdendo a sua identidade básica, a sua liberdade, a sua autonomia. Você tem de saber, se tem esses sintomas, é porque você se abandonou. E você precisa encontrar esse personagem que está num lugar indigno da sua própria agenda. Você precisa encontrar o mais importante endereço, o endereço dentro de você mesmo. Aprender a matemática da emoção. Na matemática numérica, se você divide, você diminui. Mas sob o ângulo da gestão da emoção, você vai entender que quando você divide, você aumenta. Quando você divide seus pesadelos, você aumenta a capacidade de superação. Quando você divide os seus problemas, os seus conflitos, as suas crises, você dá mais musculatura para o seu eu se tornar autor da sua própria história. Mesmo que os outros não correspondam às suas expectativas, você se ouve. E quando você se ouve, você elabora mais a sua experiência. O monstro que está dentro de você deixa de te assombrar e você começa a domesticá-lo. Hoje, divida com as pessoas e aprenda a dividir consigo. Converse com seus fantasmas mentais. Pergunte, por que a minha vida perdeu sentido? Por que eu quero deixar de respirar, fechar os meus olhos para a vida? Pergunta, por que a minha dor está me asfixiando? Por que os meus pensamentos perturbadores estão tirando a minha motivação para viver? Se você pensa em desistir da vida, por que você não usa o seu eu para deixar de ser vítima, para ser autor da sua própria história? Chegando agora, Pastor Lucas, Marcas da Vida. Quem vê meus olhos não sabe as lágrimas que derramei. Quem vê meus pés não sabe os espinhos que pisei. Se ouvir minha voz, não sabe as vezes que eu me calei. Pra não sofrer, quem vê minhas mãos não sabe as batalhas que travei, e o meu sorriso que muitas vezes eu disfarcei. Por fora um livro com as marcas que a vida escreveu. Das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo até tudo passar. Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar, mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus a me guardar. Passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus. Eu vou viver o sobrenatural mesmo depois de tudo que passei. E diante das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo até tudo passar. Tem um tempo pra sorrir e pra chorar, mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus a me guardar. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus. Eu vou viver o sobrenatural. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus. Eu vou viver o sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei. A frequência dos grandes sucessos. Agenda. Agora 11 horas, 11 minutinhos, agenda chegando para você. Você não pode perder as programações da Igreja Cristã Apostólica Unidade Corpo, aqui em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro. Neste domingo acontece a reunião culto da Unidade da Família, onde nós nos reunimos para buscar e sermos direcionados pela palavra apostólica que vem do altar de Deus. Você que precisa da unção de Deus, transformação no teu lar, na tua família, no teu casamento, você não pode deixar de vir à Igreja Cristã Apostólica Unidade Corpo, aqui em Itaipuaçu, Maricá. Anote o endereço neste domingo, a partir das 18h30, Rua Professor Cardoso Menezes, quadra 119, lote 21. E ali em Cordeirinho, na Avenida Maísa, 7252, entre as ruas 78 e 79, no horário das 9h30 da manhã. Domingo é dia do Senhor, é dia de buscar a Deus, consagrar o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, no altar do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Agenda. Agenda também para o dia 5. 5 é Batalha Santa, 5 de novembro, no horário das 19h30, acontece o culto de Batalha Santa, Batalha Espiritual, onde nós estaremos reunidos no horário único, a partir das 19h30, em Santo Genjum, no altar de Deus, consagração para lutarmos, batalharmos, genjuarmos e orarmos para que o poder de Deus se manifeste, quebrando todas as cadeias e grilhões, tudo aquilo que venha contra as nossas vidas. Se você está se sentindo pesado, você está se sentindo uma pessoa atingida por obras e feitiçarias, maldições hereditárias, familiares, você está tendo muitos pesadelos, sonhos, e que estão te trazendo pavor, você que está ouvindo vozes, vendo vultos, você que percebe que a tua vida espiritual, conjugal, sentimental, financeira, profissional, saúde, está toda amarrada, você que percebe que há uma ação do inferno contra a tua vida, e você quer a liberdade, você quer que a tua vida seja transformada, então você não pode faltar. Nesta sexta-feira, aliás, sexta-feira dia 5, 5 de novembro, 5 de novembro, primeira sexta-feira do mês, nós estaremos no horário das 19h30, a partir de 19h30, buscando a Deus. Eu mesmo, apóstolo Adonai Luiz Souza, estarei em Santo Genjum, no altar de Deus, em consagração, entregando sacrifício diante do Senhor pela tua vida no final deste culto. Então você não pode faltar. Não importa quem você seja, qual religião você venha proferir ou você professe, mas que você venha buscar o poder de Deus. Não importa a tua religião, teu credo religioso, não importa a tua etnia, a tua classe social. Se você quer o poder de Deus atuante na tua vida, você precisa estar aqui nesse dia 5 de novembro, Rua Professor Cardoso Menezes, quadra 119, lote 21, aqui em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro. Antiga Rua 1, próximo à Rua 42, na Rua do Terminal Rodoviário Municipal, bem próximo ao posto BR. Não falte, venha buscar. 5 de novembro, Batalha Santa. E no dia 7 de novembro acontece o culto da Unidade da Família com a participação especial do nosso querido apóstolo Diego Matos, que virá lá de Aracaju, da Igreja Cristã, Igreja Sobrenatural, Igreja Pentecostal Sobrenatural de Deus, ali no Aracaju. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, Deus vai te encher de poder, porque Ele vai vir e ministrar a palavra de Deus. E algo sobrenatural da parte de Deus vai acontecer na tua vida. Então você não pode perder. 7 de novembro, 18h30, aqui na Igreja Cristã Apostólica Unidade Corpo, presença, estimável nosso querido apóstolo Diego Matos, em o nome de Jesus. Só sucesso. Chegando agora a participação internacional, Mervy Sepp, Never Would Made It. Eu nunca teria feito isso. Vamos ouvir. Never would have made it. Never could have made it without you. Você está no programa geral da unidade. I would have lost it all. But now I see how you were there for me, and I can say, never would have made it, never could have made it without you. I would have lost it all, but now I see how you were there for me, and I can say, I'm stronger, I'm wiser, I'm better, much better. When I look back over all you brought me through, I can see that you were the one I held on to, and I never, never would have made it. Could have made it. Somebody just need to testify to somebody next to him. Tell him, I'm stronger, I'm wiser, I'm better, much better, when I look back over what he brought me through. I realize I made it because I had you to hold on to. Now I'm stronger, now I'm wiser, I'm better, so much better. I made it. Is there anybody in this house other than me that could declare you made it? Tell your neighbor, never would have made it. Never would have made it. Tell them, never could have made it. Never could have made it without you. Oh, I wish I had some help here. I wish I had just two or three people that would just declare it. Never would have made it. Never would have made it. Never could have made it. Never could have made it. I just love to encourage myself. Sometimes I just look in the mirror and say, I'm stronger, I'm wise, I am better, so much better, when I look back over what he brought me through, I realize I made it because I had you to hold on to, but I never would have made it. I never could have made it without you. Yeah, yeah, yeah. Oh, good God Almighty, never would have made it. Never would have made it. Never could have made it. Sing it one more time. All I need is just one more time. Everybody say with me. Never would have made it. Oh, oh, oh. Never could have made it without you. 24 horas com você, com você. Continue ligado. Já já, mais sucessos. Agência de viagens, pois não? Alô, eu queria fazer uma reserva num voo pra Nova York amanhã à noite. Nova York, ok, aham, momentinho. O senhor prefere viajar pela Tudo Igual, pela Não Interessa ou pela Dá Na Mesma? Bom, pode ser Tudo Igual, Dá Na Mesma. Na verdade, não interessa. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Não existem grandes empresas sem grandes marcas. Estamos de volta com o programa. Gerard, da Unidade, ao vivaço para você, diretamente aqui da Rádio Unidade Digital, aqui no Rio de Janeiro. Aqui em Maricá, Maricá, cidade linda, maravilhosa, cidade do sol e mar, né? Agora 23 graus, a temperatura subindo, graças a Deus. É, o pessoal tá rindo. Vou aplaudir ao Jesus, rapaz. Ué, que negócio é esse? Vou aplaudir ao Senhor, né? Agora são 23 graus, subindo a temperatura, podendo chegar a 25, 26 graus. Graças a Deus, depois de uma temporada aí de dias, né? De muita chuva, frio. Mas graças a Deus, o Senhor fez o sol raiar para nos aquecer, né, para a glória de Deus. Olha, você que está ligadinho com o programa Gerard da Unidade, nós transmitimos esse programa na Rádio Unidade Digital de segunda a sexta-feira, no horário das 10 horas da manhã. E nós vamos até o horário de meio-dia. Uma observação é que nós temos a reprise. Tem gente que está falando, por exemplo, nós agora mesmo conversamos com a nossa querida Dora, lá de Turvos, de Minas Gerais. É, Minas Gerais ativo. E ela está trabalhando e ela mandou um recadinho para a nossa rádio dizendo que não conseguiria hoje nos ouvir, né, por uma questão que está lá do trabalho. Mas eu disse para ela, mas não tem problema, você pode ouvir, né, em nome de Jesus, a reprise no horário das 22 horas, ok? Então não tem problema nenhum, você pode ouvir o programa Gerardo da Unidade, a reprise no horário das 10 horas da noite. Para quem pode, ao vivo, você acompanha aqui o programa comigo, Apóstolo Adonai Luiz Souza, todas as segundas-feiras até as sextas, no horário das 10 horas da manhã. Se você não conseguir, 10 horas da noite, nós estamos de volta. E por falar nisso, sextou, e toda sexta-feira nós temos a música de hoje, esse quadro que traz traduções, músicas internacionais muito bacanas, e hoje a gente vai trazer para você uma tradução maravilhosa. A música de hoje. E no quadro A Música de Hoje, tradução, nós vamos tocar para você, Kelly Job, Cud Kearns, a música, a canção The Blessing, a benção. Lord bless you. O Senhor te abençoe e te guarde. Faça o seu rosto brilhar sobre você e te conceda a graça. O Senhor vire sua face em sua direção e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o seu rosto brilhar sobre você e te conceda graça. Que o Senhor vire a sua face em sua direção e te dê paz. O Senhor te abençoe e te guarde. Faça o seu rosto brilhar sobre você e te conceda a graça. O Senhor vire a sua face em sua direção e te dê a paz. Amém. Seu favor esteja em você em mil gerações, e a sua família, e seus filhos, e os filhos e seus filhos. Seu favor esteja com você em mil gerações, e a sua família, e seus filhos, e os filhos de seus filhos. Seu favor esteja com você em mil gerações, e a sua família, e seus filhos e os filhos de seus filhos. O seu favor esteja com você em mil gerações. E a sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Sua presença vá diante de você e atrás de você e ao seu lado e em tudo ao seu redor. E dentro de você, ela está com você, ela está com você. De manhã e à noite, em sua vinda, em sua partida, em seu choro, em regozijo, ele é por você, ele é por você, ele é por você, ele é por você, ele é por você, e ele é por você. Amém. Seu favor esteja com você em mil gerações, e em sua família e seus filhos, e os filhos de seus filhos, e sua presença vá diante de você e atrás de você e ao seu lado e em tudo ao seu redor. E dentro de você, ela está com você de manhã e à noite, em sua vinda e sua partida, em seu choro e regozijo. Ele é por você, ele é por você, ele é por você, e ele é por você, ele é por você, e ele continua por você, ele é por você, ele é por você. Amém. Vamos todos cantar. Seu favor esteja com você e em mil gerações, sua família, seus filhos, e os filhos de seus filhos. Que a sua presença vá diante de você, e atrás de você, e ao seu lado, e em tudo ao seu redor, e dentro de você, porque ele está com você, ele está de manhã e à noite, em sua vinda e sua partida, em seu choro e regozijo. Ele é por você, ele é por você, ele é por você, ele é por você, ele é por você, ele continua por você, ele é por você, ele é por você. Você ouviu aí Kelly Job e Kelly Curtis, The Blessing, na Rádio Unidade Digital. Não sai daí. Aqui, a música não para. Não para, não para. Onze horas e 33 minutinhos. Herandinho, em dia em tua casa. Vem com minha alma, com os meus irmãos. sua casa é o meu lar. Diferente. Agora nós vamos à palavra da unidade do dia. E a palavra da unidade do dia de hoje, ela está na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo de número 17. Exatamente como iniciamos o programa do Gerar da Unidade dessa sexta-feira. E a palavra diz assim: portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Amém? Bom, a nossa caminhada espiritualmente é um grande desafio. Não dá para dizer que servir a Deus é algo fácil, porque nunca o será. Sabemos que dia a dia nós temos que enfrentar grandes problemas, dificuldades, temos que cada dia vencer situações que, se fosse carnalmente, nós não conseguiríamos. E exatamente nesse caminhar, muitas vezes, nós nos deparamos com problemas que fogem do nosso controle. E Satanás, ele sabe disso. Ele sabe que se o ser humano, vivendo na presença de Deus, ele somente optar por focar na sua vida cotidiana, carnal, espiritualmente, essa pessoa não vai conseguir vencer. Não obstante, não muito longe disso, encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 4, a investida de Satanás contra o próprio Senhor Jesus. palavra diz que quando o Senhor Jesus foi batizado nas águas, o Espírito Santo de Deus o impulsionou e o levou ao deserto. E neste deserto, ele foi levado a ser testado, provado. Não porque ele era pecador, mas para atestar para o próprio Satanás que Jesus realmente ele é o Filho de Deus. Mas você sabe que o diabo, ele é desse tipo. Ele só acredita vendo. E para isto, a palavra do Senhor diz que Jesus foi levado a ser testado. E chegando ao 39º dia de jejuns, orações e total separação de tudo, Satanás se apresenta. E ali, a palavra de Deus diz que ele pega em pedras, olha para Jesus e diz: se você é o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães e coma. Sabe, para muitos pregadores, evangelistas, pastores, esta mensagem passa até um pouco batida. Porque ouvimos nos púlpitos das igrejas, até em palestras, muita gente falar sobre a tentação. E até de uma forma empolgante. Mas muitas pessoas não se atentam para um ponto crucial. Satanás, ele sabia que Jesus estava com fome. Pois o texto declara que depois disto, Jesus teve muita fome. Chegando ao final do jejum, Jesus teve uma fome absurda, porque ele estava em carne. E Satanás, ele se aproveita da fragilidade humana de Jesus, do seu corpo. E então, ele tenta alimentar Jesus. Mas é lógico que ele tenta fazer isto para que Jesus pudesse quebrar o jejum, para que ele não viesse a se consagrar e pudesse não ter condições de continuar, iniciar o ministério. Porque ali, aquela consagração era exatamente nesse propósito, era uma preparação. E o diabo, sabendo da necessidade da carne, do corpo de Jesus, por alimentos, ele oferece pão. E é impressionante porque o diabo oferece pão, pedindo a Jesus que prove que ele é o Filho de Deus, transformando pedras. E por que isso? Porque o diabo não tem poder transformador. Realmente, o único que tem o poder de transformar é o próprio Deus e, consequentemente, Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Mas uma coisa interessante, apesar da necessidade de Cristo, apesar da fragilidade do seu corpo, apesar da tentação ser intensa, porque é o próprio Satanás, o diabo, que está ali diante dele, Jesus manifesta uma revelação poderosa e ele diz: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, disto o homem viverá. E é um pouco até estranho para quem não conhece ouvir Jesus declarar a palavra, sendo ele mesmo a palavra, porque em João capítulo 1 diz que ele é o verbo. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne. Mas quando Jesus declara, ele fala a palavra contra o diabo, na verdade o que ele está fazendo é manifestar a crença dele no Pai. Porque independente da necessidade que Jesus tinha ali no deserto, independente da solidão que ele estava ali no deserto, sendo testado, mesmo junto ao Espírito Santo, Jesus manifesta para o próprio diabo que a crença dele, que a fé dele está no Pai. E aquilo pelo qual ele está vivendo naquele momento é por causa da palavra de Deus. Quando Jesus diz, está escrito, ele quer registrar para Satanás ouvir que ele não vive pela carne. Que aquilo que ele busca, principalmente para a sua coexistência e para iniciar seu ministério e concluir o seu ministério na terra, está exatamente em ouvir a palavra de Deus. Em se alimentar da palavra que sai da boca de Deus. Quando Paulo, ele declara na carta aos Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, Paulo está dizendo isso porque é uma verdade. Nenhum ser humano pode ter uma conexão com Deus, com o divino, com o Todo-Poderoso, a não ser em ouvir a palavra dele. Porque foi pela palavra dele que todas as coisas vieram acontecer. É pela palavra de Deus que todas as coisas vêm a existir. Por isso, eu quero chamar a sua atenção para isso. Para que hoje você mude, em nome de Jesus, as tuas convicções. E você ande pela palavra de Deus. Porque aquilo que verdadeiramente nos dá a condição de caminhar e vencer, ainda continua sendo a palavra de Deus. Pois Jesus declarou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Independente do que você esteja vivendo hoje, ande pela palavra. Se Deus disse, se Deus falou, se Deus ordenou, ande pela palavra. Porque é pela palavra de Deus que nós temos vitória. É pela palavra de Deus que nós vencemos o diabo. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. E hoje, a palavra está sendo ministrada ao teu coração. Não ande pelos teus sentimentos. Não ande pela vista. Você tem um Deus que cuida da tua história. Você tem um Deus que transforma todas as coisas. Ele não mudou. Se você está sem fé, se você está desanimado, se você está pensando em voltar atrás, se levante. Porque pela palavra de Deus, hoje, Jesus, ele te dá vitória. Creia, ouça, ande por aquilo que Deus determinou, e você verá os milagres dele acontecer na tua vida. Palavra da unidade do dia. Ministério Adoração Central, olho para ti. Olho para ti, não vou me desviar, que eu veja, assim como tu vês. Olho para ti, e o meu socorro, que sabes o que eu preciso ter. Olho para ti, não vou me desviar, que eu veja, que sabes o que eu preciso ter. Olho Glória a Deus. Agora 11 horas e 50 minutinhos. Nós vamos entrar na intercessão apostólica e vamos falar com Deus. E vamos, nesse momento, chamar aquilo que é invisível para se tornar visível. Porque pelo poder da fé, nós podemos todas as coisas. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, em unidade corpo diante de Ti, nós nos posicionamos com toda a fé para interceder por todos os ouvintes da Rádio Unidade Digital e o programa Gerar da Unidade. Senhor, eu te peço nesse momento por esta pessoa que se sente desanimado, desanimada, que por causa das tentações, das pressões espirituais, muitas vezes tem pensado em parar porque parece, meu Deus, que nada vai mudar. Esta pessoa, Pai, que está completamente abalado espiritualmente, que, meu Deus, tem perdido a fé, mas que agora ouvir Tua palavra, esta pessoa decidiu se levantar. Então, Pai, nesta hora, levanta o que está caído, fortalece o que está fraco, renova a força desta pessoa nesta caminhada. Por esta mãe e este pai que está orando pelos filhos, nós clamamos também. Oramos, meu Deus, para que o Teu amor, a Tua graça e misericórdia possa se estender em favor desta pessoa. Ó Deus Todo-Poderoso, oro por este que está doente, está enfermo numa cama. Por esta pessoa que está pedindo a Ti uma porta de emprego, Pai, abra a porta a partir de agora. Por esta pessoa, Senhor, que está no leito de enfermidade, talvez contraiu até a Covid, Senhor Jesus, toca com Teu poder e milagre e restaura pelo Teu poder. Nós Te pedimos agora, haja com poder, haja com unção sobre a vida desta pessoa. Quebra todo o poder de Satanás e realiza o milagre. É o que nós oramos em unidade e corpo diante de Ti, em o nome de Jesus. Amém e amém. Ao tempo, nem fruto da criação, porém tudo que tu vês não é obra de explosão. Estão tentando enganar, muitos a se iludir, chamando de Big Bang as maravilhas que eu fiz. Usam a astronomia e a tecnologia e muitos outros recursos e levantam teorias. Tentam me tirar do centro, cegos em suas visões, que o homem veio do macaco, dessa tal de evolução. Mas quando param pra ler minha palavra sagrada, começam a entender a criação registrada, que não foi o Big Bang o que criou tudo isso, mas eu fui o arquiteto. Jesus foi o verbo e parava o meu Santo Espírito, e que tudo que eu criei do nada, apenas a minha palavra, céus e terras ouviram minha voz e cumpriram com meu ordenara. E confuso ficam cientistas a lerem sobre a criação, comprovando através da ciência que a Bíblia Sagrada tem toda a razão. Eu te trouxe aqui neste dia pra te dar, filho, uma palavra, aquilo que pra ti não tem jeito, que já te deixou desenganado. Sou o mesmo Deus e não mudei, minha ordem eu já decretei pra ti. Haja, haja vida, haja força, haja graça. O que ainda não existe, eu digo haja, haja, haja, haja, haja. Não preciso usar de tecnologia, essa aí você ouviu Letícia Araújo. Haja! É só sucesso! Pra sempre seremos um! Isso aí, minha gente! A gente tá chegando ao final de mais um programa Gerardo da Unidade. E eu quero agradecer a você que esteve juntinho com a gente desde o começo, desde as 10 horas da manhã. Lembrando a vocês que a reprise desse programa acontece de segunda a sexta-feira, no horário das 10 horas da noite, 22 horas, ligadinhos da Rádio Unidade Digital. Nós trazemos para você, em nome de Jesus, a reprise. Foi muito bom, bom demais. Quero agradecer a todos que estiveram com a gente. Lembrando que segunda-feira voltamos no horário das 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, juntinhos com vocês, apresentando o programa Gerardo da Unidade. Vai lá no nosso site www.icaunidadecorpo.com.br e confira todas as novidades da Igreja Cristã Apostólica Unidade Corpo e também da Rádio Unidade Digital. Valeu demais, Deus abençoe, vem aí já já as 10 mais pedidas de todo o Brasil. Deus abençoe, paz minha gente, tchau tchau. As mais pedidas e tocadas em todo o Brasil, você ouve aqui,